Sandra de Salvador, bom dia, Papatango Mike Bravianco, mantendo a proa até o 050, perfil Momo. Mike Bravianco, contato na decolagem, mantendo o nível 200, tem condições de curvar à direita, direto no rumo de Cogibo, condição de Momo. Aguarde. Confirme a posição, Cogibo. Oh, desculpe, direita, Momo. Afirmativo, senhor. Então, corri à direita, direto, Momo. E qual é a radial ideal de saída para o destino? Radial de saída para o destino será a 314. Pente a 314. É autorizado por vá à direita para a radial ideal de saída, Mike Bravianco. Sim, é autorizado o radial de saída após curva direita, Mike Bravianco. Do bom, seu Xanem, a 3 do 9. Controle Salvador, Guardião 05. 05, Guardião 05, livrou Itapuana, sua escuta. Condições de visuais, 500 pés, ajuste no 015. Confirme o local de sobrevoo. Tempo de voo, 40 minutos. Confirme o local para sobrevoo. É tudo a Salvador até a cidade baixa. Controle de Azul 4299. Azul 4299, contato radar, sobre o 320, direto Lida. Ok. 4320, direto Lida. Azul 4299. Ele é azul 4299. Sim. Uma testa pro aqui, o 75. Pra evitar as informações e depois a gente aproa ali do positivo. Gente, pro 175, livre desvio, azul 4299. 299. Eu gostaria só de ratificar aqui que eu passei para a torre, durante a nossa decolagem em Salvador, antes da interseção S, que na interseção S, parece que tem animais mortos ali na pista. Então está uma concentração de pássaros ali muito grande. Foram duas ondas de passagem de pássaros, e entre eles urubu ali, não, parece que é um animal morto. E quase que nós despejamos alguns pássaros aí. Não pegamos, nem houve ingestão. Mas está perigosa a operação. Sugiro que vocês tomem uma providência urgente, por favor. Gente, azul 4299, a pista já está impraticável. A partir do 1150, a infra-aero já foi lá remover o animal morto. Graças pela informação. Obrigado. Estamos então agora na proa 17166, ok? Gente. Xanana 3 ou não no controle? Condições de reduzir velocidade para a mínima limpa devido à impraticabilidade da pista para evitar esferas necessárias? Lima Papa Mike, sob condições visuais, 500 pés, justo 10 no 5, voa direto rotatória da presente. Lima Papa Mike, reporte através do buraquinho. Lima Papa Mike, reporte através do buraquinho. Xanã 3111, pista praticável 1150, previsto mais 10 minutos de impraticabilidade. Salvador Mike Bravia, que passou Momo, tá na presente na proa de Sierra November Brava que saiu. Gente, Mike Bravia, deixa nem minha 3 ou 9, prossiga. O V3 vai voar na proa 230, se a gente está passando. Gente, proa 230, 63, 1, 1. Azul 4299, chama centro Recife, 125, décima 1, alterna, 123, décima 8. 125, 1 ou 238, por quê? Afirmativo, bom. Muito obrigado. Bom trabalho. Pode ser que você viu, será que é 6 na 1? Afirmativo, minha 3 no 1. Livre de desvios, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 1 no 5. Ok, sessão de desvios, desça para 4 mil, 6 na 1. O Xenem 319, devido à impraticabilidade da pista, será necessário que efetue espera. Reporte o local mais adequado para efetuar sua espera. Radial 280, aproximadamente 10 milhas de Salvador. Aproximadamente 20 milhas de Salvador. Gente, 319. Na 319, desconsidere espera, reassuma navegação por Aditona, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, livre elétrico, reporte estabilizado. Ok, descendo para 2 mil, mais umas 2 milhas de volta de Aditona, 319, reporte estabilizado. Patango Mike Bravo Yankee, chame Centro Recife em 126, correção, 128 decimal 8, alterno 26 decimal 0. 1288, 1260, Mike Bravo Yankee. Devido à grande quantidade de, a grande concentração de pássaros na pista, a Aero resolveu entrar na pista para tentar espantar os pássaros. Caso será necessário que efetue espera. Poderia confirmar para efetuar espera? Afirmativo. Pode ser em Duna? Pode ser Duna. Juliette Tango Zulu, afastado 5, 4 milhas para o oeste do VR em Salvador, tudo mantém a nível. Papa Tango Juliette Tango Zulu, climbing maintain flight level 105, you are 55 nautical miles from Salvador VOR, where the surveillance terminated. For information and alert, contact the Recife Center 12685, if unable 12581 2545, so long. Yeah, but you're que vai mais para lá. Por gentileza, faça um. Chame em 1 ou 9 decimal 95 para cheque. Corre, 3179-1895, copia? 3179-5/5, como recebe? 5/5, teoria. Gente, mantenha essa frequência, o SAM 3179. Vai manter, mantém o ponto de espera também, tem uma previsão pra gente ver? Mantém o ponto de espera ainda sem previsão. Tinha resto de animal na pista, a infera tá fazendo a limpeza e expansão dos pássaros. Ok, na escuta. Olímpio 08 na escuta. Chame torre agora em 1 ou 1 8 decimal 95. Índia Oscar. Submantenha 2.000 pés, ajuste 10116, plano modificado 21200. Fez plano de voo completo? Vou informar que a pista está impraticável? Afirmo, pista impraticável. Tem previsão de abertura? Negativo. Pode informar a natureza do deslizamento? Animal morto na pista e bando de pássaros. Animal grande, sabe que vai demorar, o que é preciso programar aqui? Aproximadamente 5 minutos estimados, são animais pequenos. Sim. Gente, a tripulação e aeronave são homologadas neste momento? 7, aguarde para autorização, Charlie Joshua. Um Papa Mike, forma pouso na LCA para a torre de controle 118.95. E a Ranger conhece a LCA que tem Simões Filho e está 8 milhas de aeródromo. Afirmativo, Lima Papa Mike, tem já está visual para o local de pouso? Positivo, Simões Filho, Simões Filho. Gente, frequência livre da presente para a coordenação. Ele, bom serviço. Perguntou o CNM 619, poderia confirmar a previsão de mais quantos anos? Previsto mais 3 esperas, 1639. CNM 619. O Tchalin de Aosca, controle. Torne ao local de origem para efetuar plano de voo completo. Não está autorizado. Mantenha 1.500 via corredores e retorne ao local de precedência. Xanema 319, condições de subir para 3 mil pés? Poderia confirmar subir para 3 mil pés? 3 mil. Pode ser, subir para 3 mil. Gente. 31179, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero, 31179. Salvador 2171, neste é o controle de Salvador, sua identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 10016, chegada bom. 4.016 bom, 2171. Oceané 6311, pista liberada 1205, está a 2.5 milhas da posição Duna. Desça para 2 mil pés, ajuste 10016, reassuma navegação por de Duna, livre elétrico, reporte estabilizado, Oceané 6311. 6311, voando na torre de Duna, vai estabilizado na elétrica, né? 15 milhas à direita, pro 250 aqui. 72171, livre de desvio. Zero. Eu acho que tem frequência livre para autocoordenação. Controle Salvador 1, 19 decimal 8. Boa tarde, querido. 3, 1, 7, 9, bom dia. Estou avisado, Xanema 3, 11. Gente, o Xanema 3, 1, 1, complete a aproximação, Xantor em 1, 8, decimal 9, 5. Controle, bom dia, só 3896. Sua 3896, sua identificação, desça para nível 050, ajuste 10016, chegada bom mesmo. 050, controle, vai direto Controle Salvador 3179 da CAR, vai passar 3 mil pés na São Paulo. Então, 3179, contato radar, subo nível 320, direto Ledo. Pro de Ledo pro 320, 3179. Liverpool, CNM 311. P311, autorizado, tempo 180 graus, 129. Liverpool, 311. Controle 3179 da TAN, solicita a proa de morte para a direita para evitar a formação. 3179 está livre de giz. Então a proa vai ser 225. Olímpio 08, autorizando a alinhar e manter a pista na 0. Salvador é o 2178. Gostaria de fazer desvios à direita e depois da prova 368. Chance está livre, o 2171. Ok, curvando à direita, a princípio para o 240, para evitar formações, daí eu vou no 368. 1, solo 111, liberia para cima direita, chame solo 121, decimal 1. Direita, 21, 19. 6 anos. Olímpio 08, decolado ao 013, controle 119, decimal 8, bom com. 119, decimal 8, Olímpio 08. Ah, mais uma, 8 dele. Controle Salvador, Olimpo 08. Olimpo 08, contato radar, subo nível 260, saída Arbo. E para o 260 na Arbo 1, no Olimpo 08. Guardião 05, chame torre 118, decimal 195. Guardião 05, quer solicitar cruzamento 190 com sua cabeceira? O Olimpo 08. Na cabeceira ou gira as partes? Sim, está autorizado direto pátio. Segunda presente, já foi para a Segovina Aero, vento 180 graus, 099, Guardião 05. 505, reportará. Está 3896, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no MIA, livre das restrições de altitude em ETAP, livre elétrico, reporte estabilizado. Objetivo 2000 vai reportar para a ciência da informação. Objetivo 08, tráfego posição de 11 horas, 28 milhas, rumo nordeste, cruzando 7600 para 2 mil pés, no Airbus 321. Objetivo 08, seguinte. 3896, tráfego posição de 1 hora, 27 milhas, rumo oeste, cruzando 5700 para 260, C3, Orion. Afirmativo, 3896. 3179, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 123, decimal 8, 3179. Guardião 05, é a torre. Prossiga. Avistamos agora uma grua no final da 17. Seria como o senhor verificar se interfere na aproximação da 17? Não interferirei com a 17, não entendi sua mensagem direito. Nós verificamos que há uma grua na final da 17. Seria como o senhor verificar se essa grua interfere para quem aproxima na 17? Verificarei, um momentinho. 2171, tráfego que precede na aproximação, posição de 11 horas, 2, 3 milhas, rumo nordeste, cruzando 5700 para 2 mil pés, é 2320 horas na que precede. Ok, reduzindo para 320, quer que mantenha essa proa ainda para separar? Tirando a separação. Parte quando para voar o Serra Vita 3, minha vez. 368. Já cruzando na prova 368. Gente. Guardião 05, a torre. Mas que tarafa mantém ponto de espera? Guardião 05, confirme. Ok, a 1.9 milha, 250 pés, tem um guindaste realmente elevado aqui. Está deslocado, está entre o eixo do... está entre o Graé e a 17. Ciente, graças pela informação. Guardião 05, autorizando o ponto de direção no pátio, 170 graus, 129. Ciente, grato. Fala Papa, Mike Vitor Alfa, informo o helicóptero Alfa Serra 50 agora realizando pouso no Pátio 5, que a parte visual com tráfego ventou no 70 graus ou não na noite. Mike Vitor Alfa, livre de decolagem, ventou no 70 graus ou não na noite. decolagem pela 3, com mais litoral. 6 milhas do 368 autorizado? 2171, desça para 2500 pés, ajuste o correção. 2000 pés, ajuste 10, 16. Irá efetuar o ILS Whisky? Afirmativo. Gente, desça para 2500 pés, ajuste 10, 16. Está livre ILS, reporte estabilizado, 2171. Para 2516, tomada estabilizado, com 2171. 102, ponto espera da 10, pronto. PNV 3, 1, 2, bom dia, atualizando a linha aérea, decolar, pista 1, 0, vento 1, 7, 0, grãos, 1, 1, 9. A linha decola da 1, 0, 3, 1, 2. Para Mike, Vitor, decolar, meus 2, 0, guarde preferência. Guarde a preferência, Mike, literal. 3, 9, 6, louco, Tente na 3896, complete a aproximação, chame torre no 8 decimal 95. Salvador, bom dia, Santa 3896, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. Guardião 05, considere se falou 2-1, livre corte. Papa Mike Vitor Alfa, fechando controle 119 decimal 8. 98, Mike Vitor Alfa. Tan 3304, mantém ponto de espera. Mantenha ponto de espera, Tan 3304. Papá Mike, Vitor Alfa, você. Livre a frequência da torre, vertical da NMA, comprou a da CEASA, vai para pouso no Ericia, está fazendo desvio, Mike Vitor Alfa, mantendo condições visuais. Gente, Mike Vitor Alfa, condições visuais, 500 pés, efetua os desvios necessários e reporte visual para o local de pouso. Reportará com a visual, Mike Vitor Alfa. Channel 6312, decolado ao 22, chame controle 119 decimal 8. Controle 198-6312, até a volta. 3896, povo autorizado, piscina 0, vento 160 graus, 089. 2 Salvador, gol 2171. 2171, continua a aproximação, aguardando a atualização de pouso. Aguardando, 2171. Sujamo 6312. Área 7, Olimpo 08, passando nível 150, chame centro Recife 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. Olimpo 08. Escuta, prossiga. Chame centro Recife 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. 1288, alterno 260, Olimpo 08. número 3896, solo aos dois passos, libera a direita. Por gentileza, chame torre em 118 decimal 6 para cheque. Vai chamar de 286, 3896. Corre o TAN 3304, posição de alinhar e decolar de imediato. 3304, mantém a posição. Mike, India, Mike Vitor Alfa, tem frequência lista presente. Paulo, bom dia, são 3896 de drone. Afirmativo. Estou autorizando, piscina 0, vento 150 graus, 129. Livre pouso, gol no 2171. Alfa, repórter, não seja direito. Romeu Foxtrot, Tango Bravo, chame Paulo 1, 2, 1, decimal 1 para a cópia. Meia dúzia, 3 milhas, sudoeste do VOR em Salvador, vou indo na proa de impacto para interceptar a chegada, reporte para a descida. Autorizado decolagem, piscina 0, vento 1250 graus, 1, 2, 9. Autorizado decolagem, 3345. Decimal 45. Recife 1-2685, alterna 3304, decolado 19, controle 119 decimal 8. 19 e 8, bom dia. Papa Romeu, Fox Trot, Tango Bravo, como receber torre? Autorizando acionamento, me pronto para o táxi. Bruno, cruzando 1400. Plan 3304, contato radar, suba nível 360, direto elevo. 360, elevo, plan 3304. Gente, o Chanel 6250 está livre de desvios. Este é o controle de Salvador, tinha identificação. Desça para o 050 após desvios, foi Duna. Quando sem o 050 após os desvios, Duna, 6250. Romeu, Costelo Bravo, autorizado ingresso na pista 197, reporte pronto para decolagem. Azul 2590, condições de voar Duna, e completar? Então, azul 7 desça para 2000 pés, ajuste no 0 no MIA, livre LS, reporte estabilizado. Fica 2000 pés, está estabilizado, o 2590. Michael, meu off, está na escuta? Module 1895, puxando para a decolagem. 64, este é o controle Salvador, sem identificação. Texto para o nível 060, ajuste no 015, voe TAP. Foxtrot, Tango Bravo, ciente, pista na 7, decolagem autorizada, ano 40 graus, 089, reporte iniciando. Tá, o Mike Romeoff, confirme. Pro Whisk, decolagem a seu critério da RMA, não há tráfego a informar no setor, reporte fora do solo, Mike Romeoff. Tô ciente, Fox Trot, Tango Bravo. Então 3304, chame centro Recife em 128 decimal 8 alterna, 126 decimal 0. 128 decimal 0, 3304, G. 28. Gente, já está curvando esquerda aqui em litoral, meu pé vai informar livrando a 28, é o Tango Bravo na sua escuta. Afirma. 0, 0, 0, 0, 0. Gente, desce para 2.000 pés, ajuste no 0, no 5, livre LF, reporte estabilizado, 6250. Descendo a 2.000, livre LF, reporte estabilizado, 6250. O Mike Romeo passou no transponder 0157, agora de transferência de comunicações. Gente. Usando a 28, Tango Bravo. Gente. Mike, Romeo Alfa, mantenha para o ideal destino, sem interferência com o eixo da pista 90, chame o controle em 1980, bom voo, até a volta. 1980, obrigado, até. Controle, muito bom dia, Mike, Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, sob condições visuais, 500 pés, ajuste no 0 no meio firme de chão. Grupo Zulu Cabeça, ó. Tá se mandando aí mais 10 minutos. Gente, Mike Romeo Alfa. A torre já autorizou o Tango Bravo a alternar a frequência de controle. Ainda não, negativo. Mantenha-me escuta agora de transferências no Foxtrot Tango Bravo. Na sua escuta, Tango Bravo. Bom, 95. 195, boa. É o Azul 2590 estabilizando. 2590, bom dia. Adjetímetro 10 no meio, reporte passando o Vinha Serra, azul 2596. Vai reportar o 2596. Essa informação, não chove mais sobre campo, operações visual nos mínimos, a pista 10 úmida. Papau no Foxtrot, Tango Bravo, chame o controle da presença 198, bom voo. 198, bom trabalho, Tango Bravo. Controle, Salvador, cordial, bom dia, o Papau Romeu Foxtrot, Tango Bravo, transfere. Confirmo. Foxtrot, Tango Bravo. Papau Romeu Foxtrot, Tango Bravo, sub, mantenha nível 1. 1-5, direto Conde. Sente direto, o nível 1-5, estamos prontos.